remedy for the faint at heart. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country, in the country, in the country. Blur, Caltrin House, uma das mais legais do grupo do Damon Albarn e companhia. Essa música é ótima mesmo. Tá no The Great Escape, um dos melhores discos do Blur. E quando eles tocam essa música ao vivo, é sensacional a reação da plateia. Antes, Elastica com Connection. E agora a gente ouve um double aí, de uma dobradinha com Oasis, a banda de maior sucesso do Britpop. Vamos começar então com Whatever. Whatever I choose, and I'll sing the blues you find. blues and I'll sing the blues if I want. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. We'll be right back.